Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade às nossas meditações, nossa devocional. Vamos trabalhar com um capítulo pequeno, capítulo 18 do primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 18. É um capítulo pequeno que relata as muitas vitórias de Davi e logo depois os oficiais de Davi. Então, nossa devocional vai ser menor. Há um paralelo desse texto com o texto de 2 Samuel, capítulo 8. No versículo 1 a 14. Capítulo 8, versículo 1 a 14. Aí você pode acompanhar. Antes disso, eu quero ler para vocês uma mensagem do meu primo e irmão em Cristo, Everson, que mandou para nós uma palavra nesta manhã, desejando bênção, desejando um bom dia para nós. Ele é da Igreja Vida Nova. Diz assim o texto: tenha um dia repleto de alegria. Provem e vejam como o Senhor é bom. Aliás, provem, perdão, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. É um texto do salmista. E ele escreve dizendo: quinta-feira, bom dia, com um sorriso no rosto e com o coração grato, que tenhamos um dia leve, iluminado e feliz. Também uma palavra devocional menor dos Salmos e um capítulo menor. Então hoje a nossa meditação será menor. Vejamos o capítulo 18, primeiro livro de Crônicas, capítulo 18, com um paralelo em 2 Samuel 8, de 1 a 14. Diz assim o texto: e aconteceu, depois disso, que Davi venceu os filisteus e os subjugou. Tomou das mãos dos filisteus a cidade de Gate e seus povoados e vizinhanças. Observe bem, meu irmão, cidades ou vilas, vilarejos, eram frequentemente chamadas de filhas, para sua informação. Então, esses vilarejos, essas pequenas cidades, eram chamadas de filhas, embora Davi tivesse subjugado várias cidades e povoados sobre os quais reinava. Em muitos casos, ele permitia que os seus próprios reis as governassem. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 24. Segundo livro de Crônicas, nós ainda vamos ver, se o Senhor nos permitir, capítulo 9, versículo 26. Isso aconteceu ao longo da história, hoje é menos comum do que no passado, mas acontecia muito de se dominar uma cidade, muitas vezes grandes impérios dominavam algumas cidades, e aqueles vilarejos próximos eram chamados de filhos ou pequenas cidades de filhas. E aqui, nesse caso, Davi vence os filisteus, os subjuga, Esse domínio geralmente era acompanhado de pagamento de impostos, como ao longo da história, e nesse caso, como eu disse, é um momento de vitória de Davi sobre os filisteus, e ele domina a cidade de Gate e seus povoados e vizinhanças. Versículo 2, irmãos. Em seguida, venceu os moabitas, que se tornaram súditos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nos arredores de Ramat, quando Hadadezer, ou Hadadezer, tentava obter controle na região do rio Eufrates. Só para você saber, o rio Eufrates é lá ao norte, bem ao norte, tá bem? Então, mais uma informação: quando se fala lá do Jardim do Éden, se fala de um lugar entre o Tigre, o rio Tigre e o rio Eufrates. Aqui é um momento de domínio de Israel, que ia lá do sul até o norte, na região do rio Eufrates. Davi lhe tomou 1.000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda mandou aleijar todos os cavalos que conduziam os carros de guerra, exceto 100 deles que foram escolhidos e separados. Esse é um outro relato dramático. Hoje não podemos nem pensar em fazer esse mal aos animais, mas eles eram usados como instrumento de transporte, e por isso você vê toda essa esse domínio e essa violência contra os cavaleiros, os soldados de infantaria, os cavalos. Isso era comum naquela época, aqueles que dominavam um território. Versículo 5: quando os arameus, os sírios de Damasco, vieram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi e seu exército mataram 22.000 de seus soldados. Eu falei dos animais, dos carros de guerra, mas esse é um outro problema que nos acompanha até hoje com as guerras, né? Quando as pessoas morrem por causa ou são assassinados por causa dos impérios que ampliam o seu território ou tomam o território de outro povo. É para nós um motivo de lástima, é dramático, mas fez parte da história. Versículo 6. Então Davi estabeleceu guarnições militares para governar em Harã de Damasco. E os arameus também se tornaram súditos de Davi e começaram a lhe pagar impostos. Perceba, sempre o pagamento de impostos. Mesmo quando alguém da própria cidade ficava responsável, o pagamento de impostos era uma regra. E Yahvé dava vitórias e mais vitórias a Davi em todos os lugares onde fazia suas incursões. Davi ainda trouxe para a cidade de Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tirat, ou como conhecemos, Tibat, bem como da cidade de Cum, povoados que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi trouxe grande quantidade de bronze que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Mais uma observação: quando Davi prepara o desenho para o templo do Senhor em Jerusalém, ele também não só prepara o desenho, mas ele vai utilizar toda a riqueza que acumulou da posse desses territórios, vai utilizar na construção do templo. Versículo 9. Quando Tou, rei de Hamat, soube que Davi havia aniquilado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão saudar e parabenizar o rei Davi por ter lutado bravamente e vencido o temível Hadadezer, que sempre atacava o povo de Tol. Assim, Adorão também enviou a Davi todo o tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze, os quais o rei Davi consagrou a Yahvé, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as demais nações, dos Edomitas, Moabitas, Amonitas, Filisteus e Amalequitas. Abisai, filho de Zeruta, também foi à guerra e derrotou 1.000 edomitas no Vale do Sal, e em seguida estabeleceu guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi, e Yahvé, o Senhor, seguia acrescentando vitórias a Davi por onde quer que ia. Quero fazer mais uma observação. Irmãos, essa polêmica sobre quem é o proprietário de determinado território é uma questão muito antiga. Deus já tinha estabelecido uma aliança com Abraão, que vinha lá do norte também, foi até o sul, perto do Egito. Mas depois, quando os hebreus ficaram 400 anos, 430 anos aproximadamente, no Egito, outras cidades se estabeleceram e consideraram na época que eram os legítimos proprietários. Então, aqui nós temos que entender que Israel chegou a possuir, por ordem do Senhor e por aliança com o Senhor, todos esses territórios. Depois perdeu todos eles na época da escravidão e retoma. E o momento de maior retomada é o momento do reinado de Davi. Por isso, quando nós vemos breves comentários ou comentários de jornalistas despreparados, dizendo que esse território ou aquele pertence a uma nação ou outra nação, isso mostra um desconhecimento da história geral. Isso oscilou muito. A posse desses territórios oscilou muito. É verdade que Deus estabeleceu para Abraão que lhe daria tudo isso. Mas isso é a convicção do povo hebreu e também a nossa convicção como cristãos em favor de Israel. Para outros, importante destacar isso, para outros, naquela época e até hoje, Israel não deve ser o proprietário. E por isso, nós temos que tomar muito cuidado quando levantamos as bandeiras e dizemos que esse território, agora, por exemplo, de Gaza ou na Transjordânia, isso tudo pertence a Israel. Lembre sempre, história geral, no que era chamado de primeiro grau, tá bem? Na minha época, hoje ensino fundamental. Lembre que isso oscilou muito. Claro que quem crê no Deus de Abraão e na sua linhagem com Isaac, Israel, vai acreditar nessa aliança, defender essa aliança de Deus com Israel. É assim que nós cremos. Não cremos que isso deva ser acompanhado com essa mesma violência episódica e em outros momentos também, bem como aqueles que defendem outras nações, que também foram proprietários durante um determinado tempo e também não cremos que eles tenham que desejar a extensão, por determinados lugares, para determinados lugares, e nem a extinção do povo de Israel. Jamais. Deve haver espaço para, todos. Eu tenho certeza absoluta que é a vontade do Senhor que todos tenham o seu espaço. E depois de Jesus Cristo, que todas as nações, todas as famílias da terra sejam de fato abençoadas. Na verdade, isso já era o propósito do Senhor quando faz aliança com Abraão, que as famílias da terra fossem abençoadas. O povo de Israel ficou mais restrito e não universalizou a mensagem. Bem como hoje, também não universalizam a mensagem. Restringem a mensagem ao judaísmo. E nós não cremos nisso. Nós cremos que a partir de Jesus e a igreja primitiva, espalhou a mensagem. E todas as famílias da terra podem ouvir, devem ouvir e conhecer o Senhor, o nosso Deus. Para finalizar esse capítulo, os oficiais de Davi, versículo 14 a 17. Davi reinou sobre toda a nação de Israel, ele administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo e seus súditos. Embora Salomão tenha sido usado por Deus em Provérbios, em Eclesiastes, em Cantares, é inegável e indiscutível até hoje com o povo judaico que Davi está, na memória do reinado mais vencedor, vamos dizer assim, do povo de Israel, tá bem? Na própria bandeira de Israel, a estrela de Davi. Então, lembre-se disso. Davi, embora não tenha acumulado aquilo que Salomão acumulou, mas ele reinou sobre toda a nação de Israel, ele administrou a justiça, a equidade, todo o seu povo e seus súditos também. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Aiude, era cronista e arquivista real. Tsadok ben Ahitub, ou como conhecemos, Zadok, filho de Aitube, e Avimelech ben Eviatar, ou também como conhecemos, Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Saúsa era escrivão e secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletistas, e os filhos do rei Davi eram seus diletos e mais importantes conselheiros do rei. Que essas informações históricas façam você entender, e para nós todos, que todas as famílias da terra são chamadas pelo Senhor e têm e devem ter o seu espaço, e quando Jesus voltar, não tenho dúvida que haverá salvos de todos esses lugares, sempre haverá um remanescente, é o que a Bíblia nos ensina, mas também é bom compreender que essa questão geopolítica é uma questão de milênios. E nós precisamos tomar muito cuidado quando falamos da geografia, da política, da posse desse povo ou daquele povo. Que Deus te abençoe e que, para nós todos, essa palavra fale ao coração e nós agora, diferentemente dos judeus, espalhemos a mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor, ele vem da casa de Davi enquanto homem, mas ele é o Senhor de Davi como Deus, Deus que se fez homem. Que Deus abençoe a nossa vida e a nossa história, que essa devocional curta, mas objetiva, nos abençoe a conhecer mais sobre história, um pouco mais sobre geografia, um pouco mais para você refletir sobre política também, e nós tenhamos uma postura mais equilibrada com relação a todas essas questões, sem levantar a bandeira aqui ou acolá. Nós somos, sem dúvida nenhuma, descendentes, os cristãos, dos judeus, porque Jesus é o Messias dos judeus, mas isso não deve nos levar a menosprezar ninguém, nenhuma pessoa, nenhum povo, mas, pelo contrário, somos chamados a fazer a mensagem do Evangelho conhecida a todas as nações. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que Ele abençoe essa palavra em nossos corações. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre nós. Que o amor de Deus Pai inunde os nossos corações e o poder do Espírito Santo faça morada em nós como corpo de Cristo e abençoe todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.